pode pá. Das artérias do gueto da pode zona pá. Leste. Pode pá. Sem massagem. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. O rap está no ar. A voz da verdade vai falar. Enquadrar, apavorar, contestar. Aí traíra pode vomitar. O guerreiro tem o dom da fé. Destemido como Jesus de Nazaré. Se a quebrada é um covil de cobra, corta a cabeça e joga fora. Sua droga, seu dinheiro sujo, só alimenta o espírito imundo. Comprar os fracos de vontade própria, que faz maldade pra ficar na bota. Mas a justiça vai vir do céu, vai pesar na cabeça do réu. Que não teve coração com o próximo, sua sujeira não sai com o cloro. Pode pá, pode pá, pode pá. Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá. A saga continua do maloqueiro apelidado Juruna. Você é da hora, quantas vezes eu ouvi se eu cobrar uma falha? Não vai ser assim. Não me iludo com seus comentários. É um bando de falsos aliados. Ainda quer? Salve no meu rap. Represento só o lado leste. Na hora de dar um toque ninguém chega. Depois da desgraça lenga-lenga. Sai daqui, apartaste de mim. Irmão igual você tem o Caim. Deus do Senhor está na frente. Vou agir com a postura consciente. Não me deixe fraquejar para o mal. Por mim a vontade é caos. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá. Pode pá.